Fala galera, tá começando mais um RPG Mania. Meu nome, por enquanto, é Juan. Meu nome é Thiago, sempre foi e sempre vai ser. Sempre será? Sempre. Eu acho que sim, é isso aí, o Thiago é esse. É isso aí, né? Eu não sei, eu tentei mudar meu nome, eu falei que tinha bruxa e tal lá do México, mas eu não. Não deu certo. Cara. Por enquanto ainda. Ah, então. Fiquem tranquilos com. Por enquanto, hoje no dia. Hoje foi um dia muito especial pra gente. A gente se despediu do. Do que dia antigo, do set de gravação antigo. No set floresta. Set jungle, né? É que nem. A gente que nem é o Tchan agora, né? É o Tchan na Amazônia, é o Tchan em Nova York. Caraca. É o Tchan na faixa de Gaza. Meu Deus do céu, você fez a referência logo com o El-chan. Podia El-chan, falar outras coisas. El-chan. Não, porque nenhum outro grupo de pessoas que finge que canta, entendeu? Teve uma carreira tão diversa assim. Que não era diversa, era a mesma música, só que com letras de locais diferentes. Tinha o Tchan da Arábia. O Havaí. Tinha o Havaí? Tinha. Aí, o Tchan do Havaí, tá ligado? O da faixa de Gaza. Pô, ai minha perna, é o Tchan, tá ligado? Cresce agora. Enfim. Meu pai do céu. E aí, Thiago, como é que tá a vida, cara? Tá tranquila, muita animação. Você tá com saudade do queijo antigo? Não, pra falar a verdade, não muito. Só a Cigarra de Osh que não fez ainda a sua aparição. É verdade. Eu tô meio preocupado. Ela tava a caminho, acho que ela vai aparecendo. Tá voando, né? Ela tá procurando. Ela tem que achar rápido. A visão dela é de calor, ela tá vendo uns picos de calor aí. Tá? Se ela achar uma massa de calor enorme, ela sabe isso. Que sou eu, entendeu? Então. Eu sempre quis comprar uma câmera que filmasse em calor. Ah, eu acho muito foda. Mas eu imagino assim, por exemplo, eu queria filmar coisas da vida, tipo, alguém arrotando pra ver se ia sair no. Ah, sair aquele bafo quente, é, né? Entendeu? Boa. Eu acho foda quando. E pra procurar fantasma, cara. Aqueles programas de fantasma que aparece. Ah, é o. Ghostbusters, né? Os caçadores de fantasmas. Tem um programa no Sci-Fi que são dois caras que são encanadores durante o dia e caçam fantasmas durante a noite. Encanadores? É. Eles fizeram um episódio ao vivo uma vez e eu tava no. Eu tava no computador assistindo, tinha um chat com os caras que estavam no celular. E, cara, claramente. Era tão evidente que um cara puxou a camisa do outro e o outro agiu surpresa pra falar que um fantasma tinha puxado a camisa. Aí eu falei, eu vi que você puxou a camisa dele. Até hoje ninguém me respondeu. Porra, já faz quanto tempo? Ih, já tem uns anos. Era na minha época que eu tava obcecado com fantasma, então isso devia ser 2011, 2012. Porra. Faz bastante tempo. Faz 4 anos, 3 anos, não sei. Muito tempo. E aí? Ah, é isso aí. Então valeu, galera. Não, acabou o episódio. Não acabou o episódio, já. A gente tem muita coisa pra falar ainda. Como nos Estados Unidos? Cara, pode ser. Você tá ligado que os Estados Unidos tá aí, né? Tá. Forte. Como Obama, né, cara? Como todos os anos, né? Big Mac. O Big Mac aumentou agora, né? Aumentou. Tem. Eu vi um comercial que tava, não sei, 3 carnes, um monte de bacon, 6,50, cara. Não, aumentou então. Conteúdo. Ah, eu achei que tivesse aumentado de preço. Ah, então. Que é o que o conteúdo. Você vê como é que é. Você vê como é que a gente não tá numa situação financeira tão boa. Porque aumentou, a gente vai lá, porra, aumentou o preço. Não fala em preço perto de mim que tá meio difícil, né? É, eu nem falo em preço, porque a gente descobriu que pra você ter uma Twitch legal, você tem que gastar $89. É, então. Falando em Twitch, nós temos a sensacional Twitch com o endereço. RPG Mania Oficial, underline oficial. Na Twitch, né? twitch.tv/RPG Mania Oficial. Underline oficial. E já tem alguma coisinha lá que é o nosso NPC Thiago jogando Bloodborne. É, jogando 2 horas e 20 de Bloodborne. Só pra dar o um aquecimento, né? Só pra morrer. Se vocês estiverem um pouco aí, uns 50 vezes. Ah, normal, né, cara? Se vocês estiverem ouvindo isso no futuro, provavelmente vai ter Life is Strange. Isso, provavelmente amanhã, né? Amanhã. Madrugada. Então, é, não, porque o podcast normalmente vai lá no domingo. Hoje é um dia da semana que eu não gosto. Eu não sei porque eu não gosto de revelar ainda. Hoje é segunda. Então foi há 6 dias atrás, correto? Isso. Então há 6 dias atrás eu joguei Life is Strange. É estranho falar com o nosso futuro, entendeu? Ó, outra coisa interessante que vai ter também no site é que vai estrear essa semana Velozes e Furiosos. Pode falar um pouco também. Sim, sim, eu postarei Velozes e Furiosos. Você provavelmente o sétimo filme da franquia. Cara, eu não vou assistir. Por que não? Porque é uma droga, cara. Cara, eu vi uma cena onde Vin Diesel tá dentro de um carro, dentro de um prédio. Aí ele fala, eu quero ir pro outro prédio. Ele pega o carro, atravessa concreto, aço, parede e vidro no carro e pula pro outro arranha-céu, alguns andares abaixo. Sensacional, cara. Porque fuck physics, né? Muito bom. O filme vai ser... Falando em fuck physics, cara, você sabia que teve um avião? Que quase nada. Mas você sabia que teve um avião que ele tava saindo de Heathrow, na Inglaterra. Eles tiveram que voltar porque alguém, tipo, tinha cagado muito fedido no banheiro. Isso é uma notícia de verdade, cara. Juro, eu tava lendo no Huffington Post. Eu vou ver se eu consigo abrir. Enquanto a gente tenta manter o assunto. Meu pai do céu. Deve ser que tu ia falar do... Teve o cara que caiu, né? Não, do grande problema da... O que que tá acontecendo com a França, né? Que... Por quê? Porque tá a nuvem negra pairando na França, que primeiro teve ataque lá o Charlie Hebdo, depois teve o pessoal que tava gravando um reality show pro canal francês e caiu na Argentina e matou todo mundo, os helicópteros. Caiu na Argentina? Caiu, eles iam gravar na Argentina e caiu o avião e matou todo mundo. E agora, um avião que tava indo pra Alemanha, tava passando pela França e, adivinha, caiu e matou 150 pessoas. Thiago, mas eu vou colocar todo o seu conhecimento nerd em questão aqui no RP de Mania, cara. Por quê? Você nunca viu Batman? Não, vi. O filme do Christopher Nolan? Ah, qual deles? O Batman que tem o Bane? Ah, o terceiro. Você nunca viu esse filme? Você não sabia que o piloto daquele avião era o Bane? É? É o mesmo número do avião, cara. Começa com 4U na vida real, começa com 4U no Batman. O piloto era alemão. O piloto era alemão no filme do Batman. E eles estavam sobrevoando eles estavam sobrevoando uma região chamada Lens Baines. Caraca. Eu não sei você, mas é Batman na vida real. Segura essa. Eu passo muito tempo na internet. Porra. Enfim, cara, eu abri aqui o Huffington Post. Não só o Huffington Post, mas eu acho que todo mundo tá na... Todo mundo tá... acho que tem que postar de novo. Tipo, ver se tem... É a clique em editar. Aí tu coloca a data de hoje, só que uma... Não, ali embaixo, Vai ter publicado, etc, etc, etc. Ah, tá. Aí tu coloca o 4, que é abril, né, a data. X de colégio é primeiro. Não, janeiro, abril. Quando é que vai estrear o filme? Dia 2. Ah, coloca dia 2. 0000. Meia-noite. Continuando. Uou! Cara, o avião ele decolou de Heathrow, Londres, como eu falei. Aí eu tô tentando ver aqui os pontos-chave na notícia. Ah, tá aqui. Um voo da British Airways está viajando para Dubai na terça-feira, quinta-feira à noite, perdão. O voo teve que voltar para Inglaterra quando eu tinha esse presentinho no banheiro que estava atormentando. Presentinha. Cara, você tem ideia quão fedido devia estar? Meu pai do céu. Porque a classe econômica e a primeira classe são fechadas por uma parede, uma portinha, né? Porra. Os dois estavam sentindo até o... Até o piloto, chefe. Até o piloto. Caraca, era uma arma química. Eles tiveram que voltar, atrasou todo mundo e o pessoal tá xingando muito no Twitter, cara. Porra. Aí eles tentaram limpar o avião, que é atrasar em 30 minutos a nova decolagem, né? Mas não conseguiram. Levaram 7 horas, cara. O voo atrasou em 7 horas. Todo mundo teve que ser realocado. Eles consideraram jogar o avião fora, entendeu? Não sei se jogaram o avião fora, mas eu imagino. Estofado. Mas é pior que um gambá, né? Imagina todo mundo entrando com aquela roupa química dentro do avião. Falando, a noite joga fora e começa de novo. Dá reset. Dá reset nesse treco. Muito bom, cara. Sensacional. Aconteceu. Aconteceu no mundo. Essa semana no mundo. Caraca. Imagina se tipo, ele desse descarga, né? E o cocô fosse de volta ao solo. Não, é isso que eu ia falar, cara. Ia acabar o mundo. Ele provavelmente não deve ter dado descarga, mas será que é isso mesmo? Será que eles liberam tudo que tá ali? Porque congela, né? Tá tão alto que congela. Ah, aí depois vira meio que cinza, gente, talvez. Não sei, mas cai na terra. Imagina se cai dentro da casa de alguém, cara. Tem uma época, eu tenho várias obsessões na minha vida, né? É, eu notei. Teve uma época da minha vida, eu não sei se eu devo falar isso aqui na RPG Maria, mas eu era obcecado com urina. Não obcecado, tipo, nossa, eu me banho em urina, não. Eu era obcecado pelo assunto. E eu li em algum lugar uma coisa que era genial, você urina em um prato, uma camada fina de urina num prato, e deixa congelar. Aí você faz o que parece um frisbee de urina. Você desliza isso por debaixo da porta das pessoas. A pessoa vai abrir a porta que tá trancada de casa e vai chegar e vai ter uma poça de urina no meio da sala. Caraca. Esse é Loki ao quadrado, entendeu? Meu pai do céu. Outra novidade também que ocorreu nessa semana, mais precisamente no domingo. Ó. Foi. Semana passada. Na semana passada, já. Foi o último episódio de The Walking Dead. Acabou The Walking Dead ou foi o último da temporada? O último da temporada. Ah. Capítulo 16, o season finale. E aí, de uma hora e meia. De uma hora e meia que foi. Eu não assisto The Walking Dead. Então, eu não assisti o último capítulo. Ainda não assistiu? Mas eu vou ter assistido até domingo, então vou falar. Foi muito bom. Cara, sensacional. Você podia acompanhar o episódio. Grava um áudio, vamos colocar isso online. Talvez. Isso é legal. Vou pensar. Pense nisso. Com carinho. Pondere. Questione. Por tá bom. Farei isso. E aí, você tem mais uma coisa que você queira falar assim além de. Robert Plant, tocou ontem no Lollapalooza. Ah. Anteontem, mais precisamente, sábado. Não fala nisso. Porque eu não fui. Eu também não, infelizmente. Mas eu vi pela TV. Foi muito bom. Eu nem pela TV eu vi, eu tava trabalhando no negócio e nem consegui. Teve Skrillex, né, cara? Foi também Jack White. Eu quero ser o Jack White quando eu crescer. Muito bom. Sabia que ele bateu com um carro no aniversário dele de 27 anos? Gente, ele 200 até transmitiu a operação. Do dedo, né? Foi sensacional. E o vocalista do T-Rex bateu com um carro que ele não sabia dirigir. Quem dirigia era a mulher dele, aos 30 anos de idade. Ele tinha 30 anos de idade, ela tava dirigindo um carro, bateu a 50 por hora e ele morreu. Ah, não, mas isso aconteceu comigo, cara. Uma vez eu caí do telhado da minha antiga casa, não quebrei nada, só fiquei muito dolorido. Mentira que é ela, cara. É ela. Calma aí. Malu. Ele inclina? Ele se inclina, né? Posso ver um pouquinho? Caraca, Malu Magalhães aparecendo na tela da RPG Mania. Ela é aquele mendigo que ela resolveu ajudar. Ah, não, é o Marcelo Camelo. É. Vamos começar. Eu não quero nem entrar nesse assunto, tá ligado? Por quê? Marcelo Camelo tem 50 anos. Tem 50 anos? Não, ele tem 30 e pouco. Coloca aí, dá Marcelo Camelo e Malu Magalhães. Pesquisa aí pra nós. Caraca, cara. Sensacional. Põe. Eu não quero nem entrar nesse assunto porque eu sou um cara muito nervoso com essas coisas. Por quê? Caraca. Mas tu gosta da Malu Magalhães. O quê? Não, não gosto. Ela é muito cultzinha, entendeu? Pá, pá, pá, pá, pá. Aqui, já tá aqui. Tá, mas tá no busca de pesquisa, não, né? Tu já viu? Cara, tem um clipe. Vê se tu acha o clipe de janta. Ah, só tem o... É um clipezinho meio que eu acho que é até ao vivo, cara. Ah, deve ser esse aqui. Cara, janta. Nessa época desse clipe, a gente tá assistindo um clipe de janta do Marcelo Camelo com participação de Manu Magalhães. No nosso QG, né? No nosso QG. Dá pra fazer isso. Cara, nesse clipe, olha, a música é bonitinha. O Marcelo Camelo tem uma voz linda, a Manu Magalhães tem uma voz linda, eles são excelentes músicos, mas o Marcelo Camelo só olha com olhos de pedófilo pra Manu Magalhães. Cara, ele quer forte chegar ali. Olha o beijinho que ele dá nela. É, não. Ele, um aí, beijo, nessa, abraço apertado. Nessa época não tinha nada ainda. Ou tinha. Porque eles estão juntos? Estão juntos até hoje. Olha lá. Abraço apertado de horas não, e horas. De 40 minutos, entendeu? Pra... Ela tem quantos anos? Nessa época, se eu não me engano, ela tinha 16. Meu pai. Ela tem 19, eu acho, 20 agora. Eu vou pesquisar essas coisas pra gente. Tem uma hora que ele olha pra ela e tipo, nossa. É agora, né? Eu vou destruir o seu feudo hoje à noite, entendeu? A gente não tá falando nada, porque é uma cena muito, muito ruim, sabe? Mas é fofinho. A vozinha dele? É fofinho, a vozinha. A voz dele, Ana Júlia, né? É. A barba enorme. É o único cara de barba que quer uma mulher. Pô, fico bolado com essas coisas que é. Mas dessa isso, né? Não, ele é todo um moleque transante, né? Magrinho, bonitinho. Com a barba meio. Uma barba meio. Bin Laden, né? Ah, meu muçulmano. Tu lembra dos muçulmanos, quando a gente estudava, os muçulmanos, os caras bravos. É. Um salve pros muçulmanos. Um abraço pra eles. Quem lembra, lembra, né? Mano Augusto, oh. Mano Gabriel. Ah lá! Dá um olhar, ela fica até meio assim, né? Essa vozinha dela de criança. Ah lá, cara! Você tá vendo isso que eu tô vendo? Caraca! Só voltou o bico, né? Fechou o olho e falou assim, não, não, posso pensar mais nisso. É hoje que eu só chego amanhã. Que horas você deixa ela... em casa, maluco? A gente errou, eu e você. Ela tem, sei lá, 25 agora. 22 anos. Pô, ela tem quase a minha idade. Ela né? Nasceu no dia 29 de agosto de 1992. Ah, 92. Em São Paulo. Eu nasci em 90 alguma coisa, entendeu? Ih, tá falando aqui os gêneros. Esse aqui é bom no Wikipedia. Os gêneros que ela toca, ok? Indie, rock, ela nunca folk, tocou indie na vida, eu nunca tocou rock na vida. Folk, indie, folk, tem indie, folk? Não, é assim, rock, indie, folk, rock, folk, indie, rock. MPB e bossa nova. Não, MPB, eu até meio que concordo, entre aspas, entendeu? Agora, pé do ber, cara. Ele tá até sonando, eu não posso pensar mais nada. Ficou, pô, o que eu faço? Vou no banheiro, eu invisto. Até o sol dele tá errado no violão também. Nem o sol é doper, não. Eu não sabia que eles estavam juntos. Cara, eles, pô... É que nem... Ela tem 3 álbuns. Pitanga, de 2011. Pitanga. É, não, é que nem... Quando, se você é filho de pais hippies, entendeu? Você vai ter nome assim, Pitanga. Luz Morena. Selga. Selga. É a Selga. Qual é o seu nome? Meu nome é Tomate. Tomate. Meu nome é... Erva. Caê. É Caetano, não. É só Caê. Aí, os outros 2 álbuns são de 2008 e 2009 com o mesmo nome, Magalhães. Ela não tem 2 álbuns, Manu Magalhães? Tem. Ela tem uma coletânea. Ah, mas ela era uma criança. Ela tinha quanto... Não, o que a gente... Agora... Vai passar também agora Los Hermanos, Último Romance. Último Romance. Cara, eles tocaram no Cine Iris, sabia? Olha. É, quem sabe, sabe. Não que eu tenha ido no Cine Iris, nunca. Mas eu passo lá em frente de vez em quando, que eu trabalhava de vez em sempre, né? Não, quase todo dia eu passo ali em frente. Eu trabalho de perto, então eu trabalhava, pena. Cara, vamos lá. O que a gente se desfocou é... Na época... Vamos parar a música, tá, gente? E vamos parar a música. Ou deixa ambiente? Não, já baixa. A gente pode inserir posteriormente. Pode? É, não, é só essa parte que a gente tava falando meio que... Pode deixar, deixa lá os pedófilos dos irmãos, ou da pausa, não sei. Ou nossa banda preferida. Ou melhor, a banda de um de nós preferida. Quando depende... Bon Jovi! Então... Eu não acredito que ele vai falar da Bon Jovi. Você escolhe. O Juan agora vai escolher uma música de Bon Jovi, Paulo. Cara, como é que é o nome daquela música que ele fala Misunderstood? Ah, she drove all night. turn on the lights, I was misunderstood. Não, essa não... Que o clipe é meio que um cara que tá tendo o pior dia de todos. A mulher dele encontra ele com outra na cama. Ah, esse aqui, Always. É Always? Esse aí, pô. Não é esse clipe, não. Não, não? Não. É um clipe recente, deve ser 2000 alguma coisa. Ah, então... Não, é uma música ali, pô, Misunderstood. É uma música que eu odeio mesmo, o do Bon Jovi. Mas aí? É. O clipe é maneiro também. Todos ele... Ele fala, não é nada do que parece. Ele criou uma história muito louca. E, tipo, ele tava comprando flores, aí foi sequestrado. Eu não odeio essa música. A gente tá se desviando do assunto, porque a Maluma Gomes agora tem 22 anos. Entendeu? Ela passou dos 18, né? Agora. Agora. Não, mas naquela época, né? Naquela época. Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. Marcelo Camelo. Maluma Gomes conta como conheceu o Marcelo Camelo. Olha isso aqui, cara. Agora ela tá com o cabelinho grande, ela tá bonitinha. Não, ela sempre foi bonitinha, na minha opinião. Melhor música. Uma das melhores músicas. Eu não tenho um tom de nostalgia. Ela é casada, cara. Com? Marcelo Camelo. Se casaram? Ela casou há 20 anos, cara. Caraca. O quê? Bom, tem uma notícia do Terra. Eu nunca mais assisti o Terra. Desde quando eu tinha o provedorzinho do Terra, lembra? É. O pop também era muito bom, né? A noite desse sábado, dia 22, foi duplamente especial. 22 para... que de? Eu vou achar o ano aqui, eu não tô... para Malu e Marcelo. Maluzinho e Marcelinho. Além de dividirem o palco em uma apresentação no Morro da Urca, que é o Rio de Janeiro, nossa... É. Sua terra, não é minha terra, mas eu moro aqui. A cantora de 16 anos, para Marcelo Camelo. Cara, agora eu vou, Thiago, com licença, mas eu vou falar diretamente com o Marcelo Camelo. Tá, abaixa a música. Marcelo Camelo do passado, que pegou a Maluma Gomes com 16 anos. Quero que você pense que há 6 anos atrás, ela tinha 10 anos. Vivo com... Deita a cabeça no travesseiro e pensa, cara. Ele deita com ela no travesseiro e é pensa. É verdade, né? Enfim, além de vir o palco Mundo da Uca, a cantora de 16 anos... Tem que enfatizar. 16 anos. Assumiu que está namorando o cantor Marcelo Camelo, ex-vocalista do grupo Los Hermanos, de 30 anos. Não é não, quantos anos ele tem? Da época, 30. Da época. É, isso deve ter sido há 6 anos atrás, porque ela tinha 16, agora ela tem 22. Significa e ele tá com 36. O Marcelo Camelo tá beirando os 40. Ele já é um tiozão, cara. Não, e detalhe, ele quando ele... Ele já dá bala pras crianças na praça. Não, você não entendeu. Quando ele ficou com ela, ele já podia... A idade da filha dele, praticamente. Cara, eu não vou ele falar. Ele podia ter uma filha quando, com essa idade. Quando ele pegou a... Você quer o extensor? Quando ele pegou a... Maluma Gomes, ela não votava. Não, era opcional. Era opcional ainda. 30. Marcelo Camelo de 30 anos. E ela também tinha direito à minha entrada no cinema. Que ó? Que é até 21 anos. E ela falou. É verdade, ó. Não... Se ela fosse no show do Marcelo Camelo, ela pagava meia. Meia? Mas ela não pagava nada porque ela ficava com ele. É verdade. Já pensar nisso, né? Malu. Se liga. Ela falou no show a seguinte frase. Gente, que nem o gente da Xuxa, né? Gente, o Morro da Urca está entre as 7 maravilhas do mundo. Já começou a errar. Cara, Malu, é uma sucessão de erros tão grande, cara. É um pra frente e dois pra trás, eu nunca vi, cara. O Morro da Urca está entre as 7 maravilhas do mundo. Não. Vamos... Ah, tá. Na época, devia estar rolando aquela 9 e 7 maravilhas. Vamos votar. Ou ela queria que a gente votasse na eleição. E por falar em maravilha, chamo agora Marcelo Camelo. Olha! Já chamou de maravilha meu docinho de coco. Paixão grapete de uva. Enquanto a gente tá ouvindo o solo de quem mesmo? Do melhor ser humano que já pisou em... Não é pedófilo, já ganha. Ah, ele não é pedófilo? Não é pedófilo. A mina dele do... Daquela banda... Warpaint? Warpaint. Tem quantos anos? Mais de idade. Ela já tem quase 30, pô. Josh, já tinha, pra dizer. Josh tem 33. Segura essa. Ah, mas não é o Josh que tá tocando. Cara, esse... Você errou? Não, eu não errei. Eu falei que o Josh tem 33, entendeu? A gente tá falando do Fuxante, não tá falando do Josh. A gente tá falando do Fuxante, que toca em Californication, que é a faixa número 5 do álbum de 1999. Isso aqui é a data de lançamento? Data de lançamento. Qual foi o primeiro show? Da turnê? É. Cara, da turnê Californication foi um show, na verdade, foi um show do Pearl Jam, que eles abriram espaço pro Red Hot anunciar que estavam de volta. Eu não lembro quando aconteceu, mas foi em agosto, né? Foi dia 13 ou dia 24 de agosto. 98. Ele sabe nada de Red Hot. Foi uma quarta-feira. Tava meio nubloso, assim. Nubloso. Nubloso é bom, né? Ontem ali que a gente comeu panqueca na manhã. Se você quiser mais detalhes aí. Mais detalhes. Cara, 30 anos de diferença. Se eu tivesse 30 anos e namorasse... 30 anos não, 15, cara. O quê, ó? Malu Magalhães com... 24 anos de diferença. É 24. Não, cara. 14, 16 anos, pô. Não, 14. Você não acredita? Para, cara. 14 anos de diferença, cara. Vocês acreditam? Quando eu saio da gravação, eu entro na hora de mostrar estatística. Que é matemática pura. Calma, 14 anos de diferença, cara. Não, que 14, cara. 14. Ela tinha 16 e ele tinha 30. 14. É verdade. Estatística, cara. Eu gosto, números. Eu gosto de como você pensa, Thiago. Cara. Vai. Pausa. Continua. Diferença de... Por que você... Dá pra ouvir a música. Começou. Eu, cara, se eu tivesse 30 anos e namorasse uma garota 14 anos, mais nova... Tipo o Zola de Chanel. Não, o Zola de Chanel é mais velha. Ela tem... Não sei. Mas, pô, ela pode. Ela mas, pode, então, com 16 anos e você com 30 anos pode. Não. Eu tô falando o seguinte. Eu não sou contra, entendeu? Só tô falando... Que só porque eles são famosos, ninguém fala nada. Ah, se eu fosse um velho barbudo... É bonitinho, né? Se eu fosse barbudo como o Marcelo Camelo, e tivesse uma garota de 16 anos andando de mão dada na praia, e ela me pagasse uma coxinha, que aconteceu, tá? Eles não... Eles ia ser preso, né? Eu ia ser preso. E aí? Mas a gente vendo agora no site... A gente tá vendo o zoiômetro, você que... Que gosta de... A gente tá fazendo... Já deve ter subido. Deve ter agora no nosso site. Certamente já subiu. Os jogos que você provavelmente não jogou. E todos eles são analisados já com um zoiômetro. Ah, não subiu ainda ou subiu? Ah. Não, subiu os músicos que você deve ouvir. Ah, então deve subir mais tarde. Isso. E aqui é a Zoe. Zoe no zoiômetro. Muito linda, né? Pro nosso, pro relacionamento, Thiago, de Malu Magalhães e Marcelo Camelo, quantas hoje deixa Chanel no escala de uma sexta você daria? Não, acho que nenhum, né? Se fosse um relacionamento meu com a Zoe e Chanel, é isso. Seis hoje, né? Eu seis hoje. Né? Dez bônus, né? Dez hoje. Não, mas pra Malu Magalhães e Marcelo Camelo, eles fazem um caso bonitinho, três. Eu dou um sólido três também. Metade ali, três. Três hoje deixa Chanel. Porque é fofinho, cara. Ela é fofinha. Ela não é que o relacionamento é fofinho, é que ela é fofinha. É, a Malu, né? Ela é uma... Eu não tô só querendo... Só a vozinha dela. O Marcelo Camelo, não estou querendo nada, entendeu? Pera lá, mas, né? Eu tô falando, ela é fofinha. Como você cumprimentaria a Malu Magalhães? E aí, Malu? Hoje. Tudo bom? Beleza? A certa distância, né? Uma certa distância. Apertando a mão. Não lembro dessas coisas já. Ah, por quê? Um apertar de mão. Não, assim, recentemente, eu tô tendo muitos encontros com Isis, entendeu? E eu tô indo pelo aperto de mão. Não dou os beijinhos, eu não dou abraço. Só vou com aperto de mão. É o que eu acho que é o certo. Então tá tranquilo. Enfim, três. Tá bom. Três hoje. Ótimo. Parabéns. Outra. Não bomba, mas notícia é que as gravações de Star Trek 3. Não gosto. Vai começar em junho, mas você vai gostar agora. Quem pode estar no elenco da gravação será o nosso querido. Quem? O maravilhoso e perolado? Isso. Fale o nome dele. Estupendo enormemente? Isso. Não sou digno de falar o nome de tal beleza, cara. Idris Elba pode estar no Star Trek 3. Certo, cara. Ele pode fazer um Klingon. Agora, certamente. Aqui, como Klingon. Eu vou... Lindo, né? Eu vou assistir a Max 3D, na maior tela 4K que existir. Isso. Eu sou 7.1, sou o lounge. E 20.1, o que tiver de maior. É isso aí. É o Idris que... merece, né? É porque assim, é que nem... Tu já viu Supernatural? Não. É, eles falam, tem um anjo no Supernatural que ele fala que você não pode ver a forma completa, porque é muito belo pros olhos humanos. Olha. E é como é o Idris Elba, assim, o Idris Elba, ele... Cara, pô, nossa, é tão gay falar isso. Mas o Idris Elba é um ser estupendo, sem dúvida. Então ele vai estar no... Pode estar. Não posso ter... Star Trek 3, quando começa a delirar e chorar aqui. É o Underside, eu sempre choro. Sabe, tem duas histórias engraçadas pro podcast de hoje. Tem a ver com a Red White, essa é a primeira. Então pode contar a primeira. Muito tempo atrás eu namorava com uma senhorita. E tô ligado. Eu namorava com uma senhorita. E eventualmente acontecia encontros. Só falta o Ben Affleck. Encontros de cunho adulto. Se você pode falar assim, entendeu? Olha. A gente... Eu gosto de chamar de passeio de jet ski. Porque é um código bom. Quem entende, entendeu. Quem não entendeu, eu não desentendo os entendedores. Eu não entendi. O jet ski é basicamente o... Tô querendo achar uma palavra boa, sabe? Como o Malu Magalhães falaria isso? O que você deve ser... Coito. Com aquela vozinha. Coito. É coito. A gente pode falar coito. Pode. É, pode. Não, podcast pode falar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa, mas é que crianças. Como assim, entre num tal de ex, alguma coisa? Não, www.mylittlepony.com.br. Então, MyLittlePonyXXX também é muito bom. Não que você tenha pego no interesse, entendeu? Não que eu vá visitar isso quando chegar. É, porque você não entendeu. Quando ele fala My Little Pony, ele quer que você entre no My Little Pony com 3x. Mas sabia que depois. Existe, deve existir. Ah, existe é tudo. Lógico, velho. Né? Tudo existe. Cara, voltando, só. O coito. A ação. Interrompida? Não. Não, foi consumado. Vai, então... que a gente entra na história, não quero dar spoiler. Ah, então tá. Desculpa. Eu tinha um MP3 playzinho, na época áurea dos MP3 de 512 MB. Que era caríssimo. Que você reduzia a qualidade da música pra poder caber, tipo, 70 músicas. E nosso amigo Juan era rico nessa época. Eu não era rico, cara. Isso era 2000, eu não lembro de datas, entendeu? Mas eu namorava com aquela que você conhece, entendeu? Aquela que não deve ser nomeada, né? Não, a que não deve ser nomeada foi mais recente. Mas eu namorava com aquela. É tipo Voldemort, né? Aquele que não deve ser nomeado. Fuck her. Enfim. Eu namorava com essa garota e eu rolava essas ações de vez em quando, porque é natural pro relacionamento. Eu tinha um MP3 que eu colocava na caixa de som e eu colocava músicas já próprias pro ato, entendeu? Olha, já é esquematizado. É, você dava pra organizar em pastas. Então aí você mostrou na pastinha a pasta tinha o nome de Fuck Music. Tá. Então, e tinha músicas assim, tinha músicas ambientes. Essas músicas que a gente vê no Multishow de madrugada, tá ligado? É, e essa é muito boa também, que a Marvin Gaye. Que é muito bom. Aquele sons ambientes de mar, né? Aquele marinho, né? Aquela onda, né? Pode dar errado, sabia? Pode? Pode estar no som do mar, som da praia. Mas daqui a pouco é o som de baleia. Não. É som de baleia, né? Golfinho. Som marinho, pô. Só o mar. É, não, tinha mesmo. Músicas ambientes. Isso. Que dá pra... Enfim. Continuando. Tudo tá vindo várias histórias também. E um dia, não sei o que aconteceu, mas a gente tava no meio de tal ato, do coito. E entrou o Underside da Red Hot no Peppers no fundo. E vocês sabem, eu sou muito fã de Red Hot. E o Underside é uma música que me emociona fortemente. Tá? Que surgiu em que ano? A Otherside foi do álbum Californication, surgiu. Ela foi composta em 97, mas. Quem compôs a música? Frutiante. Sim. Ah, só podia ser. Evidente. E entrou o Otherside, eu não consegui mais performar, sabe? teve que parar, né? Não, assim, eu pausei na hora. Tipo, Other Side. Porque eu tô acostumado na apreciação do Red Hot, entendeu? E eu... Tá pensando que ia tirar mais motivação? Não, pior que não. É uma música muito triste. Eu não... Outra vez foi com Candy Shop do 50 Cent. Porra, Candy Shop? Não, porque era... Que isso, cara? Você sabe, eu Red Hot com 50 Cent? Que não, que não, é? Tem uma, são duas histórias, são três histórias agora. Eu lembro do Candy Shop, Candy Shop é engraçado. Candy Shop, eu, não, eu vou em um evento secreto, que não é tão secreto, onde às vezes acontece o coito. E uma dessas trilhas sonoras era Candy Shop do 50 Cent. O que eu não reparei é que eu tava me movendo no ritmo do Candy Shop com 50 Cent. Então, peraí. Peraí. Pense, não, pense, meu amigo ouvinte. Ouvinte. Imagina que você tá no coito. Você tá lá mentalizando suas músicas. Você tá mentalizando a Luísa Miquelete. Aí o meu DJ começa a colocar essa música. É inevitável, eu sou muito influenciado pela música, entendeu? Então, se eu tiver, por exemplo, se eu estiver ouvindo uma música e estiver andando na rua, normalmente começa a andar no ritmo. Eu também, isso daí acontece. Isso ecoou pro coito, entendeu? E a garota percebeu o que eu tava fazendo, mas ela começou a rir. Muito bom, cara. Mas esse clipe é muito bom. 50 Cent falando, eu derreto na sua boca em 2003, perdão, 2004. É legal que esse tipo de hip hop sempre tem a mulherada bem, né? Eu gosto. Ah, falando nisso, na... tem uma postagem essa semana que vai ser usando os artistas que você deve ouvir. Falou que um grupo de rap sensacional, é isso. Ó. Oh. Tamanho da melancia. Nesse momento, 50 Cent entra segurando uma melancia, né? É, ele segura uma melancia. Mas não a fruta. Oh. Enfim, qual a outra história? A outra história é também numa festa do mesmo intuito. E são instalações que são divididas por um pano. Entendeu? Então enquanto você tá no coito, só tem uma fina camada de tecido barato dividindo esse casal do outro casal. Então coisas como som vazam facilmente, entendeu? Nessa vez o que vazou não foi tanto som. A gente tava no coito aqui e tinha um outro coito rolando em um, a centímetro de distância. Dividido de centímetros, não. 3 metros de distância. Divididos por uma fina camada de pano. Eu tava tão envolvido que eu não percebi que o pano caiu em um momento. E quando eu olho pro outro lado, eu tô vendo que eles estão basicamente na mesma posição. E é uma posição que, pra mim e pro cara, meu amigo que tava do outro lado, favorecia o campo de visão geral do ambiente. Então eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, os olhares se travaram. E assim, eu continuei toda a movimentação necessária pro coito, porque era tão surreal que eu não parei, entendeu? Ele também não parou. A gente ficou se olhando por um bom tempo. Aí ele levantou os dois, assim, estilo Joselito, sabe? Aí eu... E a gente foi embora. Meu pai do céu. Eu tenho várias histórias, assim, sabe? Várias engraçadas. Enfim. Meu pai do céu. Você tem quantas alguma... histórias? É, não. Então eu tenho... Minha vida é uma grande sitcom, cara. Eu percebi. Sitcom como uma grande X-Men. X-Men, é. Minha meia tá furada. E daí? Pô, a melhor coisa que tem é você comprar meia pela internet. Por quê? Você mobiliza meio mundo por causa de meias. Isso é muito bom. Você movimenta tantas pessoas só porque você quer meias. Vale a reflexão. Pensa, compre meias pela internet. Outra novidade foi a... que a nossa querida Jubileu vai estar em X-Men. Jubileu. Apocalipse. Jubilee. Muito bom. Eu gosto da personagem de Belial porque eu cresci vendo a série animada do X-Men. Sim, sim. Que passava na Globo. Muito e bom. Agora colocaram e a Jubilee era uma grande foco. Isso. O nome da atriz já foi confirmada pelo Bryan Singer. Vai ser a Lana Condor. Também teve pai hipster, né? É. Como você sabe que ela teve pai hipster? Primeiro, Lana. Segundo, Condor. Sabe o que eu falo? Ah, mas Lana, quem Thiago. Tem o nome de Lana é um dos irmãos Wachowski, né? Que virou Lana. É, bom. Deixa quieto. Tendo isso, né? Thiago. Tendo esse parênteses. Você achou que só porque o formato é diferente, você ia escapar? Não, vamos falar primeiro da Lana, depois mas... de... É porque eu vou perder hoje, se eu não falar, eu vou esquecer. Quer falar dela? Vamos falar dela, vamos falar dela. Mas não pense que você vai escapar. Tá. É, ela vai se juntar à Sophie Tania. Grande Sophie Tania. Um beijo pra você. Te verei em breve em Game of Thrones, quinta temporada, pra começar. Recente, né? Daqui a pouco. Vai começar agora, no mês de abril. Ela vai fazer a Sasha Grey. Opa! Sério? O Tari. É sério isso? Ela vai fazer a. Sasha Grey. A Sasha Grey. Ela vai interpretar. A Sophie Turner vai interpretar a Sasha Grey. Interpretando um filme adulto. Não, peraí. Agora? Agora eu quero ver esse X-Men, cara. Esse X-Men seria lindo, né? Não é X-Men, é X-X-X-Men, né? É. Ótima ideia, né? Ah, mas desculpa, ela não vai fazer a Sasha Grey, ela vai fazer a Jean Grey. Que legal. Não sei porque eu fiquei com a Sasha Grey na cabeça. Quem é a Sasha Grey, na verdade? Eu já odeio com ela. Em um lugar, assim, não sei quem é, não. Eu já vi ela em Piratas do Caribe. Mas... Não, para com isso, né? As crianças vão procurar e depois eu acho o processo chegando. Não, mas se você quiser saber quem é a Sasha Grey, procure. É uma atriz. Não, agora ela tá fazendo filme legal. Fez filme... É... Ela vai estar no próximo... Metal Gear Solid 5. Janelas abertas com o Eli Wood. E Sasha Grey. Ah, é bom também o X-Men. Uma vez? X-Men. É o Pirata do Caribe dela, muito bom. Ah, e outros filmes que ela faz. Ah, não fez Pirata do Caribe não, cara. Que fez com a Carmen Lupana, a Jenna Jameson, a... Nunca vi esse filme. Mas ela faz o Pirata do Caribe 2, cara. Eu tô ligado que a Sasha Grey, ela foi na... Sabia que tem Pirata do Caribe 2. Não é tão bom quanto o primeiro. Mas tem a Sasha Grey, aí fica muito bom. Não, claro. Tudo que der essa chuva aí. Uma vez, eu cheguei ela faz uma participação especial em Adrenalina 2, que ele foi um Good Diesel Statham. Vou ter que assistir. Que tem uma hora que ele tá passando na rua, é o 2 ou o primeiro? Que eles estão fazendo uma greve dos atores. Atores. Ah, ela tá lá? Aí ela é tá... o 2, então. Eu vou reparar com atenção. Ela tá lá. Ela e outras atrizes. Estão até de. O AVN em peso ali, né? É, tá muito bom. Grande evento, né? Em breve cobertura do AVN. Um dia, quem sabe? Um dia. Na Disney. Direto de Las Vegas. Pô, vai sentar, né? Com a poltrona meio por dentro, assim, a gente já fica... Ligado. Cara... Depois de seguir, né? Não, antes da gente falar da coisa, deu fazer pergunta do dia. Uma vez... Ih, a Jubileu, foi... né? A gente continua falando dos atores, vamos fazer o... A Sasha Grey foi naquele Agora é Tarde, da TV convencional... E minha mãe tava vendo isso no YouTube. Ah, ela chegou. Ué, você sabe quem é a Sasha Grey? Eu falei, não. Quem é? Não sei quem é, porque... Ah, não, tá aqui, fala que é uma atriz, tá entrevistando ela, fala inglês, eu achei que você conhecesse. Eu falei, não, conheço não. Olha ela aí, conheço não. Essa aqui mesmo? Essa aqui que tá naquela? Olha ela aí, tão bela, como naquele filme. Ah, não, nunca vi. Nunca vi não, nunca vi não. Enfim, a Sarah... Ali? Não, Condor. Quem é a Condor? Lana Condor. Lana Condor. Ela vai fazer a Jubileu. Você está muito animado, você gosta bastante do personagem. Gosto muito do personagem da Jubileu. Apesar dela ter um poder meio estranho, né? Ela. Eu não conheço muito qual o poder. Ela solta fogos com as mãos. Ela é a padroeira de Copacabana no Réveillon, né? Basicamente isso. Ela solta fogos com os filhos. E além dela usar um sobretudo amarelo e um óculos vermelho. Melhor essa que é a Jubileu. Todos quentes. Sendo isso, continuamos aqui com o nosso RPG Mania. Podcast especial em homenagem ao Red Hot. Não, mas tem o Red Hot aí. Tem Red Hot tocando no fundo, sim. Com a música mesmo? Agora tá tocando Can't Stop. Do álbum? O álbum é By The Way. Cara, tem outra notícia antes de continuar? Mas tem a pergunta do dia. Eu não tento fugir, não tento responder. Tem também aqui? Tem, nesse novo formato, é o que mais tem. A pergunta do dia, você sabe que foi inspirada no nosso querido Idris Elba. De hoje? Não, não de hoje, mas é aquela nossa discussão. Acontece antes do Idris Elba. Mas eu acho que foi aquele ponto, foi inicial para as discussões. É verdade, verdade. Porque quando eu falei que ele seria o ganhador do Oscar por 007, como eu falo até hoje, que eu sempre falei primeiro, né? Todo mundo concorda? Cara, não, sim, porque muito antes eu já tinha falado, mas... Não. Você sabe, cara, que no Big Bang, teve o Big Bang, antes e aí a poeira Bang. Cósmica do Big Bang formaram uma frase. Seguida assim, Idris Elba fará 007 e será, cara, o ator premiado eu com... Eu vou te falar uma coisa. Entendeu? Assinado Thiago, tá? Antes, no ano dele. Antes disso tudo existir, tinha o Gnunga Gap. No Gnunga Gap tinha a Terra do Gelo e a Terra do Fogo. Eu não tinha nada pra fazer nessa época. Então eu pegava um pouco do fogo e derretia o gelo, fazendo hashtag Idris Elba 007. Tá aí. Hashtag. Naquela época eu já tinha o hashtag. Você foi o propulsor do hashtag. Eu fui com hashtag. Cara, pergunta do dia, Thiago. Pergunta do dia. Como você faria uma cantada pra Lanaconda? Essa vai ser a pergunta do dia. Para Lanaconda, não pode ser pra Jubileu? Lanaconda. Como Jubileu? Ah, tá. Beleza? Você co... Ó. Oh. Como a Jubileu? Como a Jubileu? É que... Tinha um comercial, eu lembro que era... um comercial que tinha uma parada parecida. Enfim. Eu conto como você come, mas come. Você vai ter que elaborar uma cantada, assim, pra... Eu elaborar uma cantada? Vai elaborar, uma cantada pra Lana Condor com o Jubileu. É isso aí. Posso fazer uma pergunta pra você, então? Pode. Mas eu também quero responder a sua. Pode ser? Pode. Beleza. Vai, faz sua pergunta pra mim, Thiago. Qual seria a... Continuar assim nas cantadas, qual seria a cantada ideal? Ah, pode ser a cantada ideal que eu sempre uso. Oi. Olha. Não, mentira. Não, eu não sei qual é a cantada ideal, cara. Assim, eu não sei. Tá, pense em uma e depois você fala. Eu vou pensar. Eu posso misturar as duas. Não posso? Pode. Beleza. Prosseguindo com as notícias. O Jason Lee, quem não conhece o Jason Lee, ele fez Amo. Louco por Elas. Amo o Jason Lee. Lembra Louco por Elas? Filme super engraçado. Sim, sim. E ele fez também Barrados no Shopping 1, cujo eu nunca vi. Mallrats, se você acompanha o sensacional, estupendo, gordo e amado Kevin Smith, que é uma pessoa que eu amo de verdade. Junto com o John Frusciante. Junto, o Frusciante é um pouquinho mais. Mas eu gosto muito do Kevin Smith, ele tá tentando fazer, tá tentando trazer todo mundo, né, cara? A Shannon Doherty ele conseguiu, o Jason Lee ele conseguiu, o T.S. Lewis também. Pra quem não sabe, a gente tá falando de Barrados no Shopping 2. É verdade, ele falou que é o que eu gosto do Kevin Smith, cara, ele não se preocupa, ele faz filmes que ele gosta de fazer. E tem a foto, até a fotinha no nosso site do Jason Lee fazendo dois com pretzels. Eu não vou contar pra você qual é o lance do Pretzel de Chocolate. Por quê? Assista o filme, cara. É muito bom de verdade. Todos os filmes do Kevin Smith, cara. Faz o intensivão do Kevin Smith que vale a pena. Faz parte, né? Senão pode ficar Se não fosse Kevin Smith, a gente não estaria falando nesse momento pra um gravador, entendeu? É isso aí. Enfim, notícias. Fora ou a estreia da semana? Não sei se a gente já comentou. O que sobre? Que vai ser Velozes e Furiosos. O carro pulando de um prédio pro outro. É, o Mortal Kombat, que tá aí com várias novidades. Eu gostei que eles colocaram o Roland The Shane como personagem. Muito bom. E vai ter também o Predador, né? Um jogo que tem o Predador, tem que ter. Eu gosto muito do Pistoleiro, cara. O Pistoleiro seguia pelo deserto. Não, droga. O Homem de Preto seguia pelo deserto e o pistoleiro seguia atrás. É isso aí. Tem várias notícias, acompanhe nosso site. Sim. E é isso aí. Clique nos anúncios. Também. Sempre bom. Não estamos acabando com o podcast, tá? A gente tá curtindo o Red Hot. Por enquanto, depois eu prometo que a última música do podcast vai ser Bon Jovi. Ah. Com You Give Love a Bad Name. Vamos colocar a música que o Juan, ele acha a melhor música do mundo. Então. Não, a melhor música do mundo é Doze do Red Hot. Cara, eu queria ouvir um pouquinho de Tough Love. Depois do nosso queridíssimo... Tá, a Tove Lo faz parte de uma das postagens da semana. Ela era compositora. Lindinha. Que agora tá na carreira da música. Ela faz um pop muito, muito chegadão, mas eu adoro. Se você não conhece, procura a Tove Lo, vai ser grande. Ela tá começando agora. Bonitinha. Ela... Tá começando agora e o vídeo dela tem 105 milhões de views. Graças a quem? Ah, o RPG Mania, claro. É. De nada, Tove Lo. Você pode pagar da forma que você quiser mais tarde. Pode pagar mesmo, que ela é muito boa. Ou melhor, é... Pagar... Tá falando no pagamento, tá, gente? Em dólar, gente. Bando de pervertidos NPCs. Cara. Ela tem os olhos azuis que nem azuis de Xanão. Não lembro da Zoe, cara, ela tá grávida. Desculpa, tem? Gente. O que, que tem que ela tá grávida? Ela ficou ainda mais bonita grávida. Lógico, Zoe nunca. São duas pessoas que ficam ainda mais bonitas de grávidas. Zoe de Xanão e Scarlett Johansson. Scarlett Johansson ficou grávida? Ficou grávida e já teve seu bebê, cara. Ela teve grávida. Ela tava grávida já na gravação do... 14/9/2011, Scarlett. Nunca esqueceremos. Nunca esqueceremos. A Scarlett Johansson, ela tava grávida já na gravação do Capitão América 2, Soldado Invernal. É mesmo? E tem uma foto dela. E tem uma foto muito bonita dela chupando sorvete, com a barriga de grávida. Coisa linda. Nesse momento, nós vemos que o nosso NPC Thiago revela o seu fetiche mais obscuro. Não, não tem uma ânsia para mulheres grávidas, mas. Scarlett Johansson. Mas as caras são elas com grávida, é coisa linda. Eu tenho medo que elas com grávidas. Mas ela tava muito, muito mais bonita, ela. Ou melhor, ela é bonita de qualquer jeito. Né? Ela é tipo a Charlize Theron, né? Até careca ficou bonita. Não gosto. No próximo filme Mad Max ela vai estar tá careca. Eu não gosto. Eu me complico pra falar, mas eu presto muita atenção nos cabelos, né? Não, mas eu tô dando só uma constatação. Não, sim, até sim. Ela careca, ela é bonita. Claro. Nem ela conseguindo, não sei, dar mais prêmios ainda, aquele filme Monster que ela fez, que ela ganhou o Oscar. Lógico, é excelente. Se você não viu ainda, veja. Tá completamente diferente. Que conseguiram fazer o impossível. Deixar ela feia. Pra fazer o filme. Ali ela tá muito feia. Fazendo na 2. Será? É, tá ligado, velho. Acabou toda a mística por volta da Scarlett Johansson, criada em 14/9/2011. Isso. Com aquele filme, né? Under the Skin. De tudo. E naquele filme também, né? Nos primeiros filmes que ela surgiu, aquela garota nota 10, que ela já com... Ah, Chris Evans, lembra? Lembro. Que eles tinham que roubar a famosa penny shot. Ah, é? A tomada da calcinha. Que é muito bom. Enfim. Scarlett Johansson. É isso aí. Ela vai estar em Vingadores 2, a Era de Ultron, e vamos cobrir, talvez, a pré-estreia. Talvez, quem saiba. Depende. É, não digo eu, porque eu não gosto muito de Vingadores, mas... Porque, né, pô... Não é esse Thor que existe e o Wolverine é menor. Eu sei que o Wolverine não faz parte dos Vingadores, mas... Vai ter o Hulk. E o Hulk não. É bom. Enfim. Um novo clipe pra gente ver? Qual seria? Não sei. Diga lá. Tem que ser uma coisa obscura. Qual é a coisa mais... Qual a música? Sabia que essa Shigure faz música? Faz. É horrível. Mas você sabe... É... Sasha Grey, não, a gente não dá pra botar um vídeo dela atuando, porque... Não, que isso. Não. São apenas 3:15 da tarde, Thiago. Enfim, não podemos, infelizmente, mas podemos pôr algo tipo Journey. Quem não gosta de Journey? More than a feeling. É isso então, né? É. Journey, quem não conhece Journey? Journey. É. Que não confundam com o Jordi. Ao vivo, hein? Ao vivo é o melhor tipo de vivo. Quem sabe fazer ao vivo, como diz o nosso querido... Marcos Mion. É. Você escolhe o próximo clipe, tá? Próximo clipe? É. Vai ser Crowded House. Então depois você escreve, depois já... Beleza. Don't Stop Believing. Acaba. Ó. Saudou dos anos 80. Eu não estive lá em corpo físico, mas eu estava lá em corpo e alma. Ou melhor... Em alma, não em corpo, né? Mas. Alma, vocês corpo. Entenderam, né? Alma Matters. Ai. Enfim, Thiago. O derivado do The Walking Dead ganhou seu primeiro teaser. Tá? Nós vamos já botar notícia daqui a pouco no chat. A gente vai aparecer, a gente vai aparecer. Enfim. Eu acho que é isso. Thiago, enquanto tá tocando Journey, você responde a sua. Enquanto eu responder a minha resposta à pergunta do dia, vai estar tocando Crowded House com The Dream It's Over. Okay. Qual vai ser a sua cantada para o jubileu vestida de... Não, peraí. A Lana Condor com o jubileu. Oi, Lana, tudo bem? Eu vou interpretar o papel de Lana Condor com o jubileu, tá? Ah, vai. Eu vou ser a... Eu vou fazer. Vai ser a Lana. Vai ser difícil, que eu tô olhando com sua cara agora, mas tudo bem. Ah, vamos tentar, fechar os olhos. Oi, Lana, tudo bem? Tudo bom. Ah, vem soltar fogos comigo. Como assim? Fogos? Ou melhor, você quer soltar fogos comigo? Depende. Depende de quê? Depende de você. Então vamos. Partiu. Pronto. Essa vai ser sua cantada? Foi horrível. Não. Tudo bem. Você conseguiu a Luna Condor com o jubileu. Posso trocar a trilha sonora pra... Que a gente tem mais 5 minutos de podcast. Senão, podemos. Senão o Fruit Loops corta. Desculpa. Não sei se você conhece essa, Thiago. Mas quem sabe, sabe. Quem viveu em 1980... Mesmo que a alma conhece essa música. Que leva 80 minutos pra começar. Pra começar? Diga-se de passagem. Aumenta só um pouquinho o pessoal de casa ter um gostinho do som. Essa. Clássico! Essa você não lembrava, mas quando você lembra. Pô. Lembra inconscientemente. A liberdade dentro. A liberdade fora. Olha. Tente pegar o refúgio com um copo de papel. Tradução simultânea, né? Gostou? É que nem a rádio. Marcelo quer oferecer essa música para Malu. Magalhães? É. Olha lá aí, cara! Cara... O Marcelo Camelo vai te dar uma porrada. Eu vou falar minha cantada pra finalizar o episódio, beleza? Com essa música. Pois é, pra criar todo o ambiente. Toma lá. Você vai ser a Lana Condor como escolheu. Tá ok? Tá. Olá, bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bom, levando a vida. E aí, aqui que passa o Japeri? É aqui sim. É aqui mesmo? Você tem certeza, moça? Tem. Beleza. Desculpa, meu nome é Juan, qual é o seu nome? Jubileu. Mas você tem algum outro nome? Lana. Lana? Lana, eu posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta, de verdade? Pode. Como é que é Lana ao contrário? Com essa, aí a gente encerra o RPG Mania 14. Podcast surtado, cada vez mais surtado. Cada vez mais surtado. Pra RPG Mania, com a minha frada, tô muito bolado com isso. Meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. Ei! Pausa sugestiva. Thank you. pessoal não... Nós temos fãs, cara. Você tem ideia disso? É que nem o podcast, cara. Tem sempre um número parecido que vai lá e... Tem pessoas que estão voltando pra... Pra escutar o podcast. É o aparato de nivelamento microfonado.